era pra não brincar com essas coisas de sedução. Eu te avisei pra não provocar desse jeito meu coração. Você só quer me usar, me enlouquecer com esse corpo tão sensual. Tanto você pediu, você vai ter o que você queria, afinal. Camiseta, não vem e vai, porque daqui.